história que virou novela. Na terra do tesouro, viajando, naveguei no prazer. Morena apaixonada, vem comigo que eu te dou donzela. O quibe do Nassim e o chocolate que eu guardei pra você. Que galera é essa? Eu vou cantar com você. Que galera é essa? Eu vou pular com você. Mulata bossa nova caiu no raligali, ei, ei. Mulata bossa nova caiu no raligali, ei, ei. Agita a galera, que maravilha. Agita a galera, eu quero ver. Agita a galera, que coisa linda. Agita a galera, que é bom viver. Venha meu amor, venha que eu te dou um beijo. Venha por favor, quero ser o teu chamego. Agita a galera, que maravilha. Agita a galera, eu quero ver. Agita a galera, que coisa linda. Agita a galera, que é bom viver. Com você, que galera é essa? Eu vou pular com você. Mulata bossa nova caiu no raligali, ei, ei. Mulata bossa nova caiu no raligali, ei, ei. Agita a galera, agita a galera.